Chiquinho, eu um trago mais masculino. Pony da Vapor e o Pony Red Banner Free. Peguem, temos que pegar. Você tá falando essa... Ah, não, você tá falando do vídeo do bicicleta. Ah, vai tomar no cu, porque só acabou do bicicleta humana de novo, cara. Foder, velho. Igual o Sou Foda, né? Que opa, tem três vezes que parece igual, mas só que não sabe. Aguento mais essa porra, eu sempre achei. Cu, filho da puta. Eu sempre achei que o Sou Foda, aqueles três, era o mesmo, cara. Ah, do cara. Caramba, uma bicicleta humana. Então, mas eu sempre achei que era a mesma coisa. Cu, cara, não. Chega dessa merda. Monta aí, cara. Só não tô falando muito alto. Eu mais uma vez. Aí, irmão, velho. Beleza, cara? Ô, sai enquanto há tempo, cara, por favor. O que, cara? Cara, eu mais uma vez. O Gui, abre esse link que eu mandei. Não, não abre, caralho. A gente tá curtindo. Ô, oh, velho! Eu tô abrindo aqui. Cara, mais uma vez eu caguei num buraco que eu não sei sair. Mas eu segui, eles viraram quatro agora, velho. É a mesma pessoa, cara. É o mesmo cara. Não são... Não são a mesma pessoa, Ivan. Eles fazem a bicicleta humana. Cara, como é que a mesma pessoa pode fazer a bicicleta humana sozinha, cara? Em qual minuto, em qual segundo que eles fazem a bicicleta humana, cara? No finalzinho. Zwaist, como é que é o nome daqueles gatos que viram um robô gigante? O Voltron? Do Chaves. Pipi. Voltron, eles são Voltron. Eles são tipo Voltron, só que eles são franqueiros que viram uma bicicleta humana. Nossa! Cara, é um Megazord, velho. Eles só eram um Megazord. Ele para ele na estrada, cara. É um Lexzord. É um Lexzord. É um Lexzord. Caralho, eles estão na estrada, mano. Eles estão mais. Eles estão pedalando de lado na estrada. Meu Deus. Por que, cara? Por que, velho? Não, cara. Cara, eu não tô pagando a internet pra isso, velho. Na boa. Vocês têm que parar com essas coisas aí. Aí montou a bicicleta. Piripaque do Chaves. Pip, pip. Piripaque do Chaves. Pip, pip. Cara, tem aqui no relacionado Rebeca foda, tá ligado? Sou foda com Rebeca Black. Isso é muito errado, cara. É, meu, Rebeca Black. É, cara, é muito errado. Rebeca foda. Ah, Rebeca Lord, velho. Alguém faz um desenho disso, por favor. Cleto, mano. Vou botar um seguinte dirigindo o Cleto, mano. Que clarinho! Ah! Ó, Creeper, ó, o Creeper pegou. Isso! Se fode aí. Tá jogando Minecraft? Focos, filho da puta! Tá todo mundo jogando Minecraft. Eu larguei de mão, cara, não quero mais essa vida. Oh, vamos, a bicicleta humana é muito melhor, né? A gente tem que jogar isso aí, é multiplayer, seus filhos. Tem mais multiplayer, cara. Isso é muito bom. Que não. Alguém morreu. Tinha que fazer uma enxada. Tinha que jogar todo mundo junto, cara. Nos meus eu baixei um mod que não é Creeper. Na verdade, no meu é o Reaper. Reaper. A gente tem que achar um arquivo que funcione online pra todo mundo. Tu monta os grupos no Facebook e deixa lá e explode com o grupo. Mas é quadradinho por quadradinho. É, ele explode um quadrado por quadrado, cara. Quadrado por quadrado. Ai! A gente tá tentando criar um novo meme, viu, mo? Se tu quiser ajudar. É um... Mas esse negócio de tentar criar meme não dá certo, cara. Mas esse vai bombar, cara, porque esse tem que ser natural. Caralho. Esse é foda pra caralho. É o selo Daniel HDR de foda pra caralho. Foda pra caralho. Ai. Não posso comer porco, cara, eu sou judeu no jogo. Tô falando judeu, eu vou jogar South Park. Porco é estrábico, você não pode comer estrábicos. Cara, faz tempo que eu não jogo South Park, cara. Eu sou judeu do jogo. Você tem alguma coisa contra isso, cara? Sou antissemita. Sou antissemita. Vamos jogar todo mundo junto. Vamos jogar todo mundo junto e eu vou fazer um Hitler. E tipo, cara, tá ligado que... acho que foi quarta-feira que foi a Páscoa judaica. Foi. Aí tem Páscoa, não sei nem quando é que foi a Páscoa cristã, vou saber a Páscoa. Páscoa é hoje, seu animal. Tem Páscoa judaica? Tem. A primeira foi judaica, inclusive. A primeira vai estar. A primeira. E aí, tipo. É que o judeu é hipster. Caraca, todo judeu é hipster. Eles gostam de ter os feriados deles, e ter o calendário deles também. Tem a língua deles, né? É. E aí eu tava lá no trabalho e tem uma estagiária que acredita que eu sou judeu, porque eu falei que eu não como porco. Eles são e tão aí... hipster que eles até tiram não, não, não, não, calma, assim, calma, calma. E aí eu falei pra ela, pô, tem uns amigos meus que ficam me zoando, porque eu sou judeu e tal. E ela, ai, tu é judeu, feliz Páscoa! Daí eu, obrigado. Deixei quieto. Aí ela... Daí ela chegou pra outra guria. É que assim, ó, eu nunca digo que eu sou judeu. Eu digo assim, ó, as pessoas me zoam que eu sou judeu. E aí fica nessa, tá ligado? E aí a guria acha que eu sou judeu agora também. E ela, ai, Vini, mas como é que é esses lances aí? Me conta e tal. Aí eu lance. O que vocês fumam lá? Como é que come X-bacon? Tu come X-bacon? O que vai dentro do teu X-bacon? Ah, Vini, da próxima vez você falar, ser judeu é foda pra caralho. Todo mundo gosta de judeu. Não, não é bem assim. Não fala uma delícia, né? Todo mundo gosta de bacon. Fale por você, Osweit. Olha que filha da puta, cara. Quer dizer que a galera que é judia do Ceará não vale, né? O colombiano. Não tem lição, não tem lição, não tem lição. Não, o colombiano cearense, que é judeu e estrábico, eu não gosto. Racista de merda. Eu não sei como é que chegou nesse nível da conversa, mas isso foi bizarro. Eu sei, judeu, eu sei muito. Não, judeu, como é que é colombiano e cearense judeu? Cara, a gente tá juntando tudo que o Segui não gosta, tá ligado? Colombiano cearense, como? Cara, só faltava tocar naquelas bandas peruanas. Aquelas, não, né? Sabe o que faltava? Faltava ele no centro tocando uma. Cara, aqui no centro da cidade tem os peruanos tocando, cara. Só que, tipo, tinha os peruanos e tinha os vendedores gospel tocando, cara. Até que, sei lá, eles devem ter se cruzado. Nesses dias tava o peruano tocando uma música gospel. No centro de Porto Alegre é briga entre os bolivianos, os gospel e os sertanejos, né, cara? A gente sente a pressão do sertanejo gospel peruano, cara. Um colombiano cearense, certeza que ele faz o pedal da bicicleta humana. Quanto cearense, meu filho da mãe? Tudo. Não entendi a revolta do Godoc agora. Tu é cearense, seu desgraçado? Não, minha ex era filha dele. Minha ex era colombiana, cearense e judia. Ela é que quatro minorias de um só. Será que ela é Será que ela é da mesma igreja que eu, cara? Igreja. Caralho. A igreja cearense de. Igreja cearense pentecostal, loucuras de Oxente. Ai! Esqueci de falar pra KDR, cara. Tô satisfeito agora com minha casa é feita de barro, eu moro no deserto, tá cheio de caca aqui, eu tô usando roupa de couro, eu sou um verdadeiro nordestino agora. Finalmente, Flammer. Que bonito. A casa do Flammer literalmente é uma cagada, né? O Flammer abraçou a zoeira, né, cara, agora. Agora a zoeira chegou ao seu limite. Fica no jogo, tu mora no deserto, cara. Pô, vai pra um lugar melhor. Pior que é. Não, outra coisa. Aqui não é mais tão quente quanto eu morava no interior, não. Não, tem uma diferença. No jogo ele consegue baldo de água. 50 graus só. No jogo ele consegue. Lá no interior, sim, já chegou aos 50 graus. No jogo ele consegue água mais fácil. Fala pra Mara começar a jogar Minecraft, que daí rola as pedras de gelo, cara. Não, porque o Amaro vai ficar querendo lamber a saída do USB, pensando que o gelo vai sair, velho. Olha. Gelo! Olha. Ele vai querer ver. Não seja babaca. Ele vai querer pegar o diamante. Eu vou dizer pro Amaro, quando ele fosse casar, em vez de ele colocar uma pedra de diamante, colocar uma pedra de gelo no anel, tá? Faz o seguinte. Não ia durar muito. Manda isso aqui, ó. Fala pro Amaro que essa aqui é a. É ostentação. É ostentação pra ele, cara. É um balde de água gigante do Minecraft, ó. Não, tem que ser malvado. Pega esse balde, despeja, tipo, na pedra, assim. Eu falo assim, olha, eu pego um balde vazio e falo, isso aqui estava cheio de água, o amado. Eu acabei de botar no meu pé a água. Lavei meus pés com essa água. Eu acabei de não jogar por um abismo. Lavei meus pés. O Amaro podia falar. Meu pé estava limpo. E uma lágrima. Como é que o Amaro falou? E uma lágrima seca escorreu. Uma lágrima de areia. Lágrima de areia. Poeira. Uma lágrima de areia escorreu. Nesse rosto. Pelo... sofrido. É lágrima não, em pó, né? Esse rosto. Ele fala, não foi descer, não, é. Esse rosto ressequido. Ai! E quando é que a gente vai gravar o podcast do Digimon, hein? Vocês estão me devendo isso, rapaz. Nunca! Não. Quando cair um. No dia que você for homem, ops. No dia que Digimon for bom. Ops. Vai demorar. No dia em que eu estiver 100% feliz. Tá, merda. Ai! Ô, cadê o Victor? Tá aí ainda? Capitão, não, cara, já vazou. Ah, tá, é porque eu coloquei Charmander e uma imagem perdida que é o Agumon, cara. Oh, com certeza. Pô, Agumon era um personagem legal, cara. É, não. Greymon, cara, Greymon é fodão. Quem? Não. Greymon. E eu? No salão, cara. Greymon é fodão, cara. É que eu não lembro quem é Greymon, cara. Greymon é o dinossauro. É. É o dinossauro do Agumon. Tem um braço. Greymon legal. Eu gostava do Garurumon, cara. Vocês falam difícil, cara. É, cara. Fala a linguagem. Mas qual é o número? O Greymon é dos 150 primeiros, lá? Não tem. É o número 320. 150. Então por isso que é uma bosta, cara. Mas não é pra vender por dentro, Digimon. Ó, isso aqui, tô ligado. Então não é foda. Uma. Pronto, é legal, achei a imagem do Greymon, eu segui pra você dar uma olhada. Porque eu. Caraca, eu fiquei. Porque eu deveria ficar com medo mesmo de abrir esse link. Isso me fez uma pessoa pior. Vocês me lembrem de avisar o Gariba. O autor do Digimon falou que o óculos do personagem principal tem um poder de verdade. Por isso que todos eles têm um poder. Tem um óculos. Nossa. Caralho. É sério? É sério que o óculos tinha poder? Eu só uma porra de óculos. Por alguma razão, todo o principal do Digimon todos tem um óculos. Ah, caralho. Óculos tipo de aviador. Essa informação mudou minha vida. Eu não lembrava disso, não. O dono do Kabum, ele tem um poder. Poder patão até. Ele usa um lápis lá que ele pode alterar qualquer programação do mundo. Né? Eu vou pôr Digimon óculos. Será que eu vou achar um óculos temático do Digimon? Achei. Caralho, eu não lembro. Do Caio amarelo. A única coisa que eu lembro de Digimon mesmo é a música, cara. Os bonecos, eles têm tudo óculos. É, então, todos os... Tem um. Esses são os personagens principais. Tem um que não tem esses aqui. Esses são os personagens principais do... Será que esse aqui não... Cada Digimon. Ah, todos os personagens principais têm um óculos, é isso? Então. Claro. Ah, porque tem um aqui que não tem, mas esse pai é porque deve ser fanart, eu acho. Eu acho mó triste esses caras que fazem fanart e se colocam no desenho. É... Talvez seja essa a ideia. Olha aí. Olha só, todo esse. O desenho de Digimon é muito melhor mesmo. Nossa, cara, o Tai ele tem uma cara de especial. Não é? Olha, tem até um desenho. Tem um desenho do. Tem uma foto do Smeagol aqui por alguma razão. Será que é alguma referência? É o Kariba? Ah não, o Kariba é o Dog. O Garibamon, Godokamon, Evandromon. Chapéu cangaceiro, cara. Digimon 2, cara, o pior jogo do mundo, provavelmente. Desenho era mais ou menos. Nossa, cara, tipo, pra completar a Viúva Negra, pra completar a Viúva Negra, um chapéu de cangaceiro. O Digimon 2 conseguia ser pior que o Digimon 1. Imaginem isso aqui no jogo. Nossa, mano, falou. Olha quando você vê a vitória. Quando você busca Digimon no Google e vê Tazos do Pokémon. Você sabe que tá. Oi, tá certo. Nossa, a imagem do Digimon. Caralho. Foda pra caralho. Digimon digitais. Não, isso aqui não é Digimon. Ou é? Eu não pude ter essa interface toda trabalhada. Ou tinha. Sim, é isso, mano. Digimon digital. Nossa. É do novo que vai lançar pra Xbox 360. Isso porque a interface toda trabalhada é essa merda aí, né? Não, eu tô falando do desenho, tô cagando pro jogo. Eu também. Tô falando do jogo, tô cagando pro desenho. Não, é que mandaram. Eu não vi, é que mandou, eu não vi a imagem. Vou salvar essa imagem e isso vai estar no meu post do. No meu post do porquê Pokémon é melhor que Digimon, dá um link. Isso já explica muita coisa. Tá escrito Pokémon embaixo, a galera que editou nem teve a cara de pau de tirar, ó. Sim, cara. Nossa, existiram 4 protagonistas de Digimon? Existiram 4 Digimon? Não, cara, teve mais, sim. Não, acho que era mais. Pokémon, não, pô, o Switch, sabe aquele brother lá que a gente falou que era. Que parecia aquele cara da fanart que tinha sido. Não é, ele é um cara do Digimon mesmo. É? É, ele não tem óculos. E tem um outro ali que também não tem, ó. Dá um link. São 6 protagonistas. Tá refeito o desenho e tal, bonitinho, mas dá pra ver que ele não tem. É verdade. Você vai ter uns Digimon que. Esses Digimon eu nunca nem vi, né? São evoluções dos outros. Ah, tá. Ah, é verdade, porque aquele ali é o que tem o Agumon, né? Paladinmon, Metal. Wargreymon e os outros. Sei lá quem são. Eu gostava do Black Wargreymon. É Skullgreymon, cara. É Skullgreymon. Nossa, as variações. Os caras falam que os brothers de Pokémon não tem criatividade, e os de Digimon. É que cada bicho ele pode ter umas 4 ou 5 evoluções, dependendo do que você faz com ele. Ah, tá. Sim. Se ele no cu, ele vira um dildo. Ele vira aquele bosta. Por que será que eu pensei em uma merda parecida, velho? Ele vira um bosta bom, é verdade. Bosta bom. Cara, mas o Digimon faz cocô, cara. É, nem. Skullgreymon, tô vendo uma imagem aqui. O Skullgreymon era assim, quando dava alguma merda no, na evolução do Greymon pro Wargreymon, ele surgia o Skullgreymon. Mas aí era ele ficava forte ou ele era uma bosta? Não, ele era forte, mal, cara, ele era incontrolável, na verdade. Ah, entendi. Ele era o Charmander. Então, é, então ele fazia muita merda, ele matava os oponentes, querer, ele matava aliados. Ele era Charizard. Por que tem uma e carta do Skullgreymon no Yu-Gi-Oh? Boa pergunta. Easter egg. Skullgreymon. Cara, ele era gigante perto dos outros. Ah, eu lembro do Digimon que ele era o besouro lá. É o Kabuterimon. É, eu achava ele maior massa, cara. Aí tem um que fica ele versão. Falava o nome dele e falava. Kabuterimon! Ele tem uma versão que fica muito maior que o Skullgreymon, que era o Mega Kabuterimon. Que eu tinha o bonequinho. Que era... Nossa, o Kabuterimon tem uma gengivite. Master Blaster. Tem uma gengivite fodida, né? É que o seguidão liga nisso aqui, ó. Cadê? Ele é muito maior que o outro Skullgreymon. Cacete, velho, olha o tamanho dessa parada. Eu achava legal o desenho que. Esse dinossauro ele já era. Ele já era grande pra caralho. Era. Tipo assim, o humano é do tamanho da unha dele. Se o outro é o tipo Godzilla, cara. Nossa, eu lembro dos bonequinhos, cara. Você lembra dos bonequinhos que ficavam transformando? Tem um Digimon. Nossa, cara, Minecraft. Se pá, deu até vontade de assistir Digimon. O desenho é maneiro. Assim. Esquece os jogos, maneiro, cara. O desenho é legal. Hércules, Cauterimon. Hércules, eu conheço o Omega, que é o vermelhão. Cara. O Hércules é um dourado aqui. Ah, tô vendo aqui. Meio frutinho. É meio zoado mesmo. Não é mais legal. O Mega tá procurando uma incrível. Mega. Tem Metal, Cabuterimon, Atlur, Cabuterimon e Mega Cabuterimon. Ah, o Mega Cabuterimon é legal também, cara. Style. Tem uma cor maneira. Sim. Aí eu achei mais ou menos pequeno. O boneco do Cabuterimon que você dobrava ele tudo e ele virava o Mega Cabuterimon do outro lado. E aí você pega tipo dois Hércules, dois Digimon de qualquer tipo e junta e ele vira um mais foda ainda. Eu tinha um que era o porco lá que virava o anjo. Tá ligado? Ah, cara, onde eu. Eu tinha o. Cacete, o da. O que virava um lobo lá. Garurumon. Ah, eu não lembro qual o nome, mas ele que era um bichinho azul fofinho e depois ele virava um lobo mó foda lá. É o Garurumon. É, todo mundo tinha o Garurumon. Eu só tinha que era o Buterumon. Cara, eu achava o Garurumon mais legal. Eu gostava do Wery Garurumon, que era um lobisomem. É um motoqueiro. É, o Wery Garurumon era. Lobisomem motoqueiro. De Werewolf? É. Ele virava tipo um. Uhum. Tá. Eu achava legal aquele que era um, tipo um motoqueiro mesmo, que apareceu acho que no Digimon 3. Ah, eu lembro. Ah, era o... Como é que era o nome dele agora? Eu tinha um bonequinho desse aqui. Aquele que no final tu descobri que ele tinha asas. Porra, como é que era o nome dele? Nossa, eu achei que ele era um vilão. É, ele começa como vilão. Acho que é Beelzebumon. Isso, Beelzebumon. Tem o Black e o Eric Garurumon também. Black, o Eric Garurumon? É a mesma coisa, só que as cores são invertidas. Ele é escuro, tem uma calça verde. E o Black, o Wargreymon, que é foda. É porque quando ele foi afetado pela engrenagem preta lá. Nossa, tipo os Brother Manja mesmo das histórias do Digimon, né? Sim, tem as engrenagens pretas e tem as torres lá, que daí o cara sacrifica as torres pra fazer os Digimon fodão. Aí, olha a Vini, ó. Ah, é, o Beelzebumon tinha três olhos, cara. Beelzebumon. Ele tinha uma moto explodida e duas metrancas. Ele parecia tipo um exterminador do futuro. Ah, ele tinha dois. O Greymon era gigante, o Wargreymon era o dobro do Greymon e o Cabuterimon aí do lado. Você tem daí o tamanho dele perto do Wargreymon. Cadê? Ah, você tem mais o Wargreymon não era pequeno. O Wargreymon não era muito grande, cara. O Wargreymon era do tamanho de uma pessoa normal. Não, ele não era do tamanho do Greymon? Um pouco maior? Um pouco menor? O Wargreymon não, o Wargreymon era menor. Era menor? É, o Wargreymon era menor. É, eles mandaram aí, mandaram que não abre. Eu lembro dessa águia. Essa águia que era um bicho que era mó escroto, né? No, antes, é, era o Evo da Fora. É um. Eu sei o nome, é o mais escrotinho. É que era um passarinho escroto. O Gariba, ele tá tendo ataque, escroto. Sabe? E a gente nunca vai falar disso na frente dele. Ele tá rebuliçando na cama. Pois é. Ô, cara, eu não consigo abrir essa força, essa última imagem que o Edson passou, cara. Dá um erro aqui. Que merda, eu não consigo abrir. Qual a imagem? Quem passou? Não abre. A última imagem que o Edson passou, não abre. Ah, eu vi. Que é dois bonecos do Gengivite lá. Aqui não abre. Porra. Internet de merda é assim. Pois é. Ah, eu tô vendo aquele Beelzebumon, é que ele tem um trabucão em cada mão, né? Dá uma motoca, já volto a pegar um bagulho. Massa véio. Muito massa velho, já que tão de couro. Pois é. Que não abriu, vamos se fuder vocês todos. Uma asa massa. Nossa, eu peguei uma foto de qualidade de internet. Não, de motoca maneira. É legal quando morre um Digimon de uma menina. Que ela fica meio louca. Ixi, sinistro. Aí ela fica pensando em se matar. É muito louco. É desse pássaro aí. Aí depois ele renasce com a Fênix. Muito bom. Lucemon, que é tipo Lucifer. Tá legal, o Devimon. Qual? Devimon. Devimon. É o primeiro vilão. Devimon. Eu não lembro. Devimon. Então, era um demônio. Ah, cara. Eu lembro. Nossa, eu tinha um bonequinho desse, era mó da hora, cara. Nossa, depois já vira bagunça essa porra. Tem um com armadura. Viu como dava pra gravar um podcast de Digimon? Só que nunca queríamos gravar. Que chata pra cacete. Ela tinha o... aquele Pokémon que é a segunda evolução. Surgia Hentai pra cacete. É Lilimon, parece. Nossa. Limon, não, aquele que era um anjo, não é? Não, anjo, anjo, anjo. Anjo, anjo. Ah, não. Angel? Ah, isso aí é... esqueci o nome, isso aí é... parece que é Teumon, é, parece que é Teumon. É, vira Angelomon. Angel... ah, Angelomon é bem... não, Teumon vira Angelomon, tô falando daquela que é um cacto gigante, que depois vira uma... ah, então uma... essa aí é Lilimon. Ó, oh, essa aqui vira... parece um... esse Angelomon é bem hentai mesmo, cara. Lilimon, é isso? Lilimon. Lilimon é um... ah, mas é menos em Itaí do que Anjoumon. Ah, bem menos, é uma fadinha. Ó, que bacana, ó. Aqui tá na imagem do Comédia do Pokémon, a evolução desse aqui, ó. Bidmon, que vira o Garudamon. Pegando a foto do Garudamon. É, ah, isso, esse Birdmon eu lembro dele. Garudamon. Que era... ah, o Garuda, esse era, o Garuda esse era maneiro, hein, cara. Esse era maneiro. Era fodão. Mas esse é da primeira temporada. É da segunda. Não, o Birdmon é da primeira. É da primeira. O Garudamon é da primeira ou da segunda? Primeira. Certeza. Foi a única que eu assisti, cara. É porque a primeira e a segunda elas são sequências uma da outra mesmo, né? Então, tem na Netflix, será? Digimon? É, são sequências. A irmã do Tai que vira uma das protagonistas. Isso. A terceira, o terceiro que é diferente. O terceiro é interessante, que é como se as duas primeiras fossem um desenho animado que o pessoal da terceira assistia. Porra! Nossa. Sério? Sério, sério isso? Ou. O que aconteceu? Que eu perdi? Mas tá boa, paguei. Terceiro. Que doido, não? Achei plot doido pra caramba. Cara. Não, mas eu não entendi o que aconteceu. A terceira temporada fala que é como se as duas primeiras fossem um desenho animado que o pessoal da terceira assistia. Nossa. Por isso que o carinha da terceira usa um óculos também. Pra ficar igual o Tai. Caralho. E a quarta, como é que eu uso? Já é tudo diferente, pô. Eles se unem. Que brisa. Cara, já tem uma temporada que... bichos, uma coisa assim. Sim, sim. Tem uma temporada que os monstros já são conhecidos do mundo mesmo. Tem mais... as crianças indo pro mundo digital. Nossa. Pô. Aquele... o Tai, ele tem um Agumon, não é? E ele começa com um bicho rosinha de orelha. É, ele começa com ele, um bicho bem pequeno, aí depois... viu? Por isso, eu não lembrava. Crescem e ficam... O Pichu é cópia disso aí. Quem? O Pichu. Pichu, sei lá, que a bosta de Pichu. Pichu, Pichu. Mas só porque Digimon já é uma cópia de Pokémon, cara. Então, cópia da cópia pode, né? É. Ah, Lilimon, que eu falei aqui, que surgia alto cantar isso. Ah, não dá. No Anitube deve ter Digimon online. Eu não sei, eu não quero assistir Digimon. Ah, falei desse monstro de alto cantar isso, e apareceu um hentai da Lilimon. Tem. Eu podia assistir Dragon Ball, né, cara? Só o Dragon Ball clássico. Tem Dragon Ball. Ah, o Dragon Ball clássico é bom. Esse pode eu achar no YouTube mesmo. Nossa, é verdade. Tinha um brother que tinha uma foca de Digimon. Ele Nossa, foca virou um puta de um bichão foda. Sério? Qual que é o nome? É. Não lembro, cara. Pô, esqueci o nome dele. Tinha a menina cowboy, tinha um cactus. É Gomamon o nome da foca, mas o nome da evolução eu esqueci. Pera, foca Gomamon? Cara, só uma pergunta. Essa fadinha aí que vocês mandaram agora, esse Digimon fada, caralho, isso é muito errado, velho. Japoneses maldados. Não, não, mas quem que tá maçando esse papel aí, velho? Ah, desculpa, fui eu. Tava mexendo na sacola aqui. Obrigado, Lili. Ah, ele vira um bicho com um martelo do Thor, tá ligado? É, então, é, ele vira tipo um... Não, cara, mas esse Lilimon aí tá zoado, cara, o Lilimon. Mas antes ele vira um monstro do Lago Ness, assim. É, ele vira um... Caralho. Filho da puta, derrubei o negócio. Ele vira um negócio com um marretão, cara. Sim, que da hora, fica mó massa. Cadê as outras evoluções dele? Gabumon. Gabumon? Gabumon é qual mesmo? Ah, não, Gabumon é o... O Lobinho. É isso. O Google me... É o Lobinho que tem o golpe do Fogo Azul! O Google me trollando. Não faz A pré-evolução tem um golpe chamado Fogo Azul e a outra tem a versão... Tem um golpe chamado... É um golpe de gelo, acho. Ah, mas é muito mais massa velha, cara. Caralho, eu tô vendo a devolução do Angelmon aqui, que puta que pariu. Cara, como é o nome do polichinelo em inglês, cara? Multichinelo. Cara, olha essa imagem, descobri. Cara. Tá uma resolução muito gigante, mas o desenho ficou muito foda, cara. Muito foda. Meu Deus, polichinelo é muito bosta, velho. O Victor ia orgasmar se visse essa imagem. Acho que o polichinelo é tão ruim quanto o Metaloid, cara. É, se não for pior que o Metaloid, cara. Porque o polichinelo não tem nenhum poder. Pois é, mano. Gomamon Evolutions. Gaster. Quais são? Tem o Pressiomon, que ele é um bicho escroto. Pô, esse desenho aqui é a primeira temporada. O quê? Esse desenho aí, você passou. Fodão, cara. Mas é foda, né? Efeito. Não, acho que não, é da segunda. Primeira temporada. Porque tem a... Ah, não, é verdade. Essa gata aparece no final da primeira. É, aparece. E depois a irmã do Taiki pega ela que vira Angemon. Nossa, mas ela vira uma esfinge. É verdade, tem um Angemon que ele é. Tem um escudo, uma espada, massa. Tem dois que são humanoide, né, cara? Quem são esses? Então, o Angemon e o Angemon. São sempre os mais foda. Sempre no meio dos bagulho bagunça, os que parecem homem são sempre os mais foda. É aquela lei, né? Porra de box. É. Lei da vida. É que nem Berserk, a gente tá falando sobre isso um dia, tava, né? Mencionamos isso no Berserk também. Cara, o que é esse Pegasusmon, cara? Evolução dele com aquelas pedras especiais. Nossa, o bagulho já fica muito bagunça. Tá mostrando... Caraca, tem um bagulho que é uma imagem muito gigante, de 3.000 por sei lá quantos pixels, que mostra toda a evolução de um bicho, mano. Nossa, velho. Alguém vai curtir isso aí. Deixa eu ver. Tô ligado pro garimpo, ele ainda tá no chat. Podia botar, tá ligado, sei lá. Não leu o chat. Postar no Facebook, assim. Batendo um super papo assim, no o garimpo saiu, né? Você viu, né? Cada bicho, às vezes, ele tem duas evoluções, assim, a partir de uma só. Dependendo de como você leva a evolução dele, né? Uhum, tem um que ele vai pro lado meio afeminado ali, o outro que ele vai pro outro lado, depois ele vira do mal, ou ele pode virar rosa, ou ele pode virar... Nossa, é mó... Olha aquele fantasma ali, cara. Esse o anjo aqui, ele pode virar o capitão. Nossa, tentando entender esse gráfico aqui. E ele parece com aquele... Parece uma mistura... Ah, é uma mistura, na realidade, do... Daquele que é o primeiro chefe... Primeiro vilão do desenho, não é? Uhum. Porque ele tá ali no quadrinho. Nossa, eu tô perdido. Aí tem um que mistura os dois. Gráficos aqui, cara, piorou as coisas. Você vê que tem uns que se repetem, né? Quer dizer, você tem mais de uma forma de você chegar nele. Uhum. E tudo começa com essa gosminha aqui embaixo. Esse gozo aí. Mas eles não aparecem desse jeito, aparecem só de cima. É verdade. Não, acho que eles apareceram no último. Aparece no último episódio, lembra? Quando eles encontram os ovos? Ah, tem certeza que isso não é fan-made? Não, não é não. Não. Pior que não é. Complexo pra cacete. Nossa, mas pô, como é que ele. O brother ali. Ele começa o anjo, mas ele vira o. Que é o. Capitão. Tigre. Não, não é mais à direita. É. Ele vira o tigre de metal. Ou ele só tá mostrando o que. Oh, não sei. Nossa, mistura bagunça, né? É, esse bichinho com asa na cabeça pode virar. Esse rinoceronte de metal, o anjo. Nossa. Pô, mas na boa, cara, o anjo nem é o mais foda. Esse cavalo com asa aqui é muito mais foda. Que cavalo com asa? Logo em cima do patamon tem o Angemon e à direita tem outro cavalão. Que condiz vendo, mais com. E tem duas formas, né? Tem a forma capeta do mouse. Ah, mas essa forma cavalo com asa é feia, cara. Ah, achei foda, né? Eu acho mais bonita que esse anjo padrão que tem um bastão ali e tal. Aí, tipo, o outro patamon roxinho, malvado, olha a evolução dele meio lobo, meio, sei lá, esquisito. Ah, tô vendo. Que parece o chefe da primeira também. É, parece o mesmo. Saúde. Saúde! E você vê esse rosa aqui, ele vira aquela. Ele começa a sair, aí ele vira uma fêmea humanoide, cara. Na última evolução dele. Ah, que é bizarro. Da hora. Uma bagunça do porra, caralho. O Miotsumon. O Miotsumon achava legal, cara. Parece tipo um Drácula Clubber, cara. Miotsumon. Do Etemon. Eu curti esse Angemon, que era o primeirão, que tinha o bastão lá mesmo e tal. Patamon que é escroto pra cacete no desenho, finalmente resolve evoluir, né, cara? Ele não evolui pra porra nenhuma o desenho todo. Aí na hora que a casa bate na bunda, ele vira o Angemon. Ele evolui pra Angemon. Esse era o mais fodão. Na primeira temporada foi. No primeiro arco, né? Na segunda era quem? Aí já entrou o Orgremon. E o Orgremon. Tem muito bicho que vira dois bichos igual, né? Por isso que eu nunca joguei o Drácula Clubber. Você pode jogar um se quiser dele, porque faz todo sentido jogar ele. Digimon é um bom jogo. Ah, eu vi aqui uma imagem em pixel da evolução do Agumon, ó. E a imagem tá mó bonita. Ele vira um Greymon azul ali embaixo. Meio versão do mouse. É o Black, ele vira. É o Black War Greymon, cara. Black War Greymon. Não, mas o de baixo. É o Black Metal Greymon. Aí ele vai. Pro Black Metal. Não, porque ele vira o Greymon e o Black Greymon. E qual é o que tá embaixo do Black Greymon? Ah, esses aí eu não conheço não. Não sei, mas você vê que ele vai direto pro Greymon no final. Tem dois aí que realmente eu não conheço. É foda pra caralho. Mas ele vira tudo isso aqui no desenho? Não, na mesma temporada, né? Como esse bicho aparece em várias temporadas, né? Ah, saquei. E vocês já sabem qual é a Skill Evolution. Ah, esse é o que o HDR falou que era o favorito dele de desenhar, é o Agumon. É legal que achei surpreendente que os caras não pouparam muita coisa na dublagem, né? Eu lembro daquele episódio que aparece o Venom Miotsumon, né? O Malo Miotsumon. Que o nome do episódio é. Como é que é? 666, a besta. É, porque o bicho é o demônio, né? Nossa, bizarro, cara. Estranho, né, cara? Que demônio, o Devimon parece muito mais. Ah, não, esse aqui, o último é do caralho. Esse acho que foi o último chefão da primeira temporada. É, que aí o Angemon tem Malo, aquela outra evolução. Era o Malo Miotsumon. Aqui é, acho que é Venom Miotsumon. Não, acho que tem os dois, cara. Tem o Malo Miotsumon e o Venom Miotsumon. O que cagava no Digimon é o cenário. Ah, é verdade. Tem o Neo. Esse Beowulfmon é uma fanart, né? Não sei. Desenho. Ah, é o Malo Miotsumon, ele aparece acho que na segunda temporada. Não, o Beowulfmon é a evolução do Lobomon. Chegou que apareceu o Kamen Rider. É uma das evoluções do Lobomon, que é naquela. Existe mesmo, então. Sim, é daquela das evoluções que tem o Leomon lá, que é o cara das trevas. Ah, não é esse. Treva. Não. O brother botou o nome errado, então. Não, Flame Angemon. Flame Angemon. Nossa, tava com o título tudo errado, né? Kaiser do Leomon. Nossa. Beowulfmon existe. Nossa, ah, é um tigre fodão de metal. O terror de Malo Miotsumon. Não é um tigre, é um humanoide com uma armadura de tigre, é isso? É um lobo, cara. Não, mas ele tem uma boca de gente, cara. Aonde? Qual? Beowulfmon. É um lobo, não é um tigre. É que o ponto é que eu tô falando que ele é humanoide. Sim, é, sim, é um humanoide. Tipo... Ele tem um espadolão com braço. Isso. Sim, sim, é a evolução do Lobomon. E aí tem o Leomon. E aí o Kaiser Leomon. Que aí é. Tá ligado, eu vou dormir, tô morrendo de sono. É o da das trevas. Falou. Valeu, até mais. Valeu aí, Flamengo. Boa noite, até mais. Até. Esse Leomon, ele era da primeira temporada. Parece na. Loemon. Ah, não. Loemon. Tem o Leomon também, né? Ah, porque esse Leomon eu lembro dele. Ele era legal, mas ele é do mal. Ele começa do mal. Aí na terceira temporada ele é um dos primeiros Digimon que se então, morre. É ele que morre e a menina fica meio xarope por causa que ele morre. Ah, entendi. Ela fica assim, metade do desenho tentando ter um Digimon dela, né? Aí ela consegue, ele fica uns 6 capítulos com ela, eu acho, e depois morre, varado. Ah, no Digimon 3. Pesado. Aí essa menina aí que. Eu vi a imagenzinha ali. Eu me esforcei muito pra gostar do 2, né? O 3 é outra história, né? War Metal Greymon? Nossa, isso é esse bicho. Que tem uma espada gigante. Não, que parece um Megazord de Digimon isso aqui. Sim, ele era um Megazordão. Ah, era isso mesmo? Omnimon. Ah, sim. Omnimon é fusão. Mas ele é gigante, ele é muito grande. Tamanho normal? É, esse é muito grande, cara, esse. Ixi. Ah, ele tem peças de todos os Digimon, acho é isso? Que é um, tipo, acho Megazord. Que é um 2, na verdade. Isso aqui. Do Garurumon e do Greymon ele tem. Fusão do Metal Garurumon e do Metal Greymon, né? Nossa, é uma bagunça, pra entender essas porras. É. Eu nem vou tentar entender mais. Nunca eu tivesse tentado algum dia. Pô, mas é da hora que vê os desenhos, que tipo, é mó bonito, ali. Né? Ah, minazinha. Aí o bicho é varado, né? O Beelzebumon vara o peito dele com a mão. A menininha veio e. Tira. Ixi. Ah, ele morre pra defender. É, ele morre pra defender ela. Caraca, como é que rola um bagulho desse num desenho? É isso que eu pensei quando vi essa merda, cara. Caralho, cara, tudo pra criança, tá pô. Tá achando que Digimon apagou? É, tá achando que Digimon apagou, cara. Aí ela fica vários episódios. Você acha que é a deusa Butterfree? A deusa Butterfree é o caralho. Nossa, mas se tivesse um jogo de Digimon com uns gráficos assim, cara, ia ser. Eu acho que o próximo animal. Que vai ter, cara, é meio assim, velho. Vai sair. Ah não, olha a imagem que eu mandei, um sprite assim, ia ser. Nossa, fodido. Eu gostava do Duskmon, cara. Dusk? Duskmon. Dusk. Que era a versão maligna do. Do Lowermon. Ah, esse parece. Esse Duskmon parece aquele que o Zwish mandou, que era um bichão vermelho lá. O Milsimon. Acho que é porque ele é loiro. E tem um que é o Lucimon, que é um Digimon do Lúcio. Eu vi que é um anjinho, não é? Aí ele cresce e vira um. Ele é meio anjo, meio. Ele vira meio anjo, meio capeta? Meio anjo, meio capeta. É, esse. É, eu tinha visto. Nossa, esse bicho. Você vê o cara novinho, ele não tem cara de que é do bem, essa porra. Puta, cara, olha só. Olha como é que é a primeira forma desse cara. Ele tem uma cara de malvado. Ah, é? Ele já parece meio. Lembrou do Cyberdramon, cara. Oh. Esse bicho, esse anjinho já parece meio malvado, né, cara? Pois é, velho. Cyberdramon que ele falou? Cyber. Não, tem o Cyberdramon, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Nossa, que maneiraço. Pesquisa. É. Ah, com Y. Cyberdramon é massa. Nossa, velho, eu não sei com que isso parece. Ah, mano, sabe o que é foda esses Digimon? Parece desenho nosso de Digimon, tá ligado? Tipo, desenho que a gente fazia na escola, assim. Parece pra caralho. É uma mesmo. Tipo, acabou a criatividade dos brothers. Justimon. Depois tinha uns Digimon que era monstrão, só que depois todos foram virando meio humanoides, né, cara? Nas evoluções, assim. É, parece que o padrão é esse, no, ele no, começa no um jogo, bichinho, no... depois vira um puta monstrão, depois ele vira um humanoide. Mas ia ser olha, Digimon, olha só, Digimon provando mais uma vez que Pokémon é muito melhor, cara. dá um leaks aí. Ah, tá. O Ash mesmo. Você vê que o dele significa Denzel. Evolução do Monodramon. Denzel. Dá um ligo. Essa aqui é a imagem do jogo novo que vai sair do Digimon. Do Digimon? Nossa, cara, que parada louca. Ô louco, não, isso vai valer a pena, mano. Interessão. Pois é, tá muito bonito. Mas vai ser como? Tipo, mesmo esquema, você sai andando e batalha com turnos, que é, cara. Ele não é um remake, ele é um remake do outro. Não, sei. O Gariba uma vez postou uma notícia dessas aí, cara. Nossa, é tipo, jogo bonito. Tá bom, bonito. Será que vai ser tipo multiplayer? Um monte de gente andando perdido pela tela? Aí, cara. Sei lá. Agora só sei o nome e essa imagem. Nossa, mas que da hora, cara. Ah, tomara que seja um jogo bom. Sério. O jogo será destinado pra. Tipo, eu não sou fanboy de ninguém assim. Caralho. Não pode desejar o mal. É, tipo, Quanto mais jogo bom, mais gente jogando, tipo, melhor. Que foda isso aqui. Quanto melhor jogo, sei lá. Nossa, massa. Ah, bom, isso aí, amiguinho, jogando. Eu vou nessa. Já, tá começando a arder meu olho aqui já, eu tô fazendo esse banner aqui, amanhã eu termino. Vou trabalhar um. Eu vou lá. Valeu, pessoal. Depois vamos fazer uma gravação amanhã, né? Fechou. Do que a gente tava falando sobre o equipe de gravar? Deixa eu ver uma coisa. Ixi, mano. Ah, amanhã a gente descobre. Ó, a gente já gravou basicamente uma hora e pouco de Digimon, a gente pode lançar isso como um podcast. Caralho, mas ele grava, eu ligo o Skype, ele liga automaticamente o call gráfico. Ixi. Imagina que ele é um putaço, tá ligado? Tipo, vamos lançar uma aleatoriedade. Vamos lançar uma aleatoriedade de Digimon, cara. Vai ter que ter imagem pra caralho no comentário. Por que a gente tá postando isso só porque o Gariba não participou? Tá ligado? Foda-se. Cada pra caralho. Vamos trabalhar. Porque já viraliza isso. O meme, né, cara? Que a gente ficou falando isso pra caralho durante a gravação toda. Demorou, eu vou nessa aí, galera. Aí, galera. Braço. Falou. É, eu tô hosteando. Oh, você pegou todos, cara. Ainda tem mais. Então vamos lá. Agora você vai ver que legal. Sense lixo, polícia, the crack live. Temos que pegar, Charmeleon, Mewtwo, Hello, Dexto, Omanyte, Slowpoke, Pidgeot, Arbok, Pegou.